Panorama Agrícola para 12 de dezembro de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, está no ar o Panorama Agrícola de 12 de dezembro, segunda-feira de lua cheia. Na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: melhor adquirir sabedoria do que ouro. Conheça no Panorama Agrícola de hoje os vencedores do Prêmio Escola Ecologia e ouça o que as crianças têm para nos dizer. No mercado agrícola, como fica o preço do leite depois do acordo Brasil-Argentina? E no espaço da mulher, diabetes na gravidez. Uma dica que pode mudar o seu dia. Coma mais frutas e hortaliças. Quanto mais colorido for o seu prato, estamos falando da cor das verduras e dos legumes, melhor será a qualidade da sua refeição. No caso das frutas, coma pelo menos 3 porções de frutas por dia. Vem aí as informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, informações de Francisco Heiden, analista de mercado da Epagre CEPA, o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagre. O assunto é o leite. O Brasil fechou no mês passado novo acordo com a Argentina, que estabelece cota para importação de leite em pó. O acordo vale até outubro de 2012 e limita as exportações argentinas de leite em pó para o Brasil em 3.600 toneladas por mês. Isso é um aumento de 9% em relação ao volume que estava acordado anteriormente. Um dos principais objetivos de estabelecer cotas para importação é dar maior previsibilidade ao mercado e evitar sobressaltos na oferta do leite brasileiro, especialmente nesta época de verão, quando ocorre o pico da produção e os preços ao produtor estão como que comprimidos. No entanto, se espera pouca repercussão em termos de formação do preço ao produtor, principalmente se o acordo não for cumprido integralmente, como no ano passado e até abril deste ano, quando o Brasil importou da Argentina um volume de leite e creme de leite em pó muito superior à cota mensal da época, que era de 3.300 toneladas. Mesmo que o acordo com a Argentina seja cumprido na íntegra, não se tem garantias de que seja importada a menor quantidade de leite, porque não há nenhuma restrição para se importar leite e outros lácteos de países do Mercosul. A quantidade total de leite em pó importada pode até ser maior do que as importações realizadas nos últimos meses, com mudança apenas na origem do produto, ao invés da Argentina, outro país do Mercosul. Para se ter uma ideia, o volume de leite e creme de leite em pó importado do Uruguai até outubro de 2011, deste ano, quase dobrou em relação ao que foi importado durante todo o ano de 2010. Assim, o produtor brasileiro continua contando apenas com ferramentas de gestão da propriedade para enfrentar oscilações de preço no mercado. Com a manutenção das importações de lácteos em níveis elevados e com o aumento da produção nacional, os preços em Santa Catarina, que já apresentaram redução de 3,7% em novembro deste ano, em relação a outubro deste ano, devem reduzir ainda mais para o próximo pagamento. As estimativas da Ipagre Cepa são de preço médio para o leite entregue, posto na indústria, entre R$ 0,72 e R$ 0,75 o litro. Isso significa uma redução que varia de 3 a 6 centavos por litro, dependendo da região aqui em Santa Catarina. Informações do analista de mercado Francisco Heiden, da Epagre CEPA. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Vamos falar um pouco no Espaço da Mulher sobre o diabetes na gravidez. O diabetes durante a gestação pode atingir até 7% das mulheres grávidas mesmo que ela não tenha apresentado a doença anteriormente. O diabetes gestacional é a alteração das taxas de açúcar no sangue. Quando o diagnóstico ocorre cedo e a mulher recebe acompanhamento médico, a gravidez pode ser tranquila e o bebê pode nascer com saúde. O importante, então, é detectar o problema do diabetes na gravidez o mais rápido possível. O tratamento do diabetes na gestação evita o nascimento de bebês grandes demais. Para as mães, previne a pressão alta, o inchaço das pernas, que pode evoluir para a eclâmpsia, e reduz o risco de perda da vida, tanto da mãe como do bebê, além de diminuir o índice do parto prematuro. É fundamental que as futuras mamães, então, façam exames para checar a taxa de açúcar no sangue durante o pré-natal. As grávidas devem fazer esse exame para rastrear diabetes durante a gestação na 12ª semana de gravidez e entre a 24ª e a 28ª semana de gravidez. Diagnosticado o problema do diabetes gestacional, a gravidez precisa ser cercada de novos cuidados, em especial na alimentação, que deve ser saudável, e talvez seja necessária a aplicação de insulina. É sempre bom, é claro, você consultar um médico. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. 10 escolas de Santa Catarina foram premiadas aqui na IPAGRE com o prêmio IPAGRE Escola Ecologia, com apoio também do Santa Catarina Rural. Nós vamos destacar agora as 10 escolas premiadas e os seus projetos. Escola Professora Benta Cardoso, de Arvoredo, com o projeto Ninhos Artificiais. Escola Dogelo Goss, de Concórdia, com o projeto Lixo, um problema que tem solução por meio de boas práticas. Escola de Campo Adília Matias Faria, de Otacílio Costa, com o projeto Galpão de Ciências. Escola Dalmir Pedro Cubas, de São Bento do Sul, com Agroecologia. Escola de Ensino Fundamental Vila Grope, de Atalanta, com o projeto Produção Sustentável e Cardápio Saudável. Também recebeu o prêmio Escola Ecologia da IPAGRE a Escola Multisseriada São Brás, de Balneário Piçarras, com o projeto Horta e Paisagismo. Escola Ítalo Amboni, de Nova Veneza, Conhecendo para Cooperar e Valorizar o Meio Rural. Escola Professora Naide Teixeira, de Gravatal, com o projeto Minha Casa Minha Vida. Escola Antenor Nascentes, de Princesa, com o projeto A Mão do Homem, Preservando a Natureza e a Vida. E a Escola de Ensino Fundamental Teodósio Maurício Vanderlei, de Guarujá do Sul, no Extremo Oeste, com o projeto Florir Onde Vivo. Essas 10 escolas receberam, então, o Prêmio IPAGRE Escola Ecologia 2011. Alunas de Nova Veneza, da Escola Ítalo Amboni, compuseram músicas, paródias, sobre a questão ambiental. Você ouve agora essas duas paródias nas vozes de Helena Preis e Isadora Nazário. Ambas têm 10 anos e são de Nova Veneza. Eu não sei de onde vem tanta poluição. Eu só sei que não faz bem toda essa desmatação. Tive medo em segredo, cuidei do planeta pra não poluir. Mas agora é a hora, eu vou falar pra todo mundo de uma vez. Na estrada ou na rua, guarda na bolsa, Vamos manter o ambiente sempre limpo. Vamos fazer aquilo que eu digo, porque o nosso lema agora é a preservação. O ambiente não aguenta tamanha falta de educação. Nojenta, para de ser tão nojenta. Desse jeito o ambiente não aguenta. Se liga, precisamos de você. Nojenta. A primeira música que você ouviu é uma paródia de Amar Não É Pecado, de Luan Santana. A segunda música, uma paródia de Ciumenta, de César Menotti e Fabiano. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.